Mais uma vez, a Prefeitura de Gaspar, por meio da Diretoria de Transporte Coletivo, renovou por mais 180 dias o contrato emergencial. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o secretário de Administração e Fazenda de Gaspar, Felipe Juliano Braz. Secretário, se fez necessário mais uma renovação deste contrato emergencial? Sim, nós estamos trabalhando, Gil, é importante salientar, no transporte coletivo de forma definitiva aí, para que a gente faça o contrato de concessão do transporte. Entretanto, esse procedimento é bastante complexo. Nós lançamos no ano passado o edital, houve questionamento por parte de algumas empresas que tinham interesse de fornecer aqui para a cidade de Gaspar, e se fez necessário aí a gente socorrer a uma assessoria externa, uma consultoria, para responder as perguntas e rever os valores da planilha de custos e valores. Em razão disso, a licitação foi suspensa e a gente ainda continua tocando o transporte coletivo de forma emergencial. O contrato emergencial, ele é de 180 em 180 dias, né, por conta de exigências legais, e chegamos aí a mais um. A empresa Caturani, mais uma vez, foi a vencedora. Exato. Nós mandamos para diversos prestadores de transporte coletivo um ofício, né, uma solicitação para avaliação de interesse de prestar o serviço em Blumenau, bem como de custo. E diversas empresas demonstraram que não tinham interesse, algumas delas com tarifas ainda mais altas do que a apresentada pela Caturani. Algumas chegavam até, inclusive, a R$ 5,33. E a Transcoletivo Caturani, né, Transporte Caturani, acabou vencendo com os valores de R$ 4,50 para o valor carregado no cartão e R$ 4,80 em dinheiro. Secretário, esse contrato já está se estendendo por muitos anos, desde a antiga administração. A que se deve essa demora para fixar um contrato já especial para os próximos 20 anos? Gil, como é um contrato com um valor muito alto e de uma importância muito grande, que é chamada de concessão, esse edital, ele é elaborado, ele é remetido ao Tribunal de Contas do Estado para que o Tribunal de Contas dê o aval, e só então a gente pode lançar então e publicar esse edital para as empresas. Como eu havia dito antes, é um procedimento bastante complexo. As planilhas de composição de custo devem prever todos os lucros e todos os gastos, né, todas as despesas do transporte coletivo, para que a gente arbitre a tarifa mais justa possível para o cidadão. E, em razão disso, dessa complexidade do processo, ele também é moroso, também é lento. Mas nós temos trabalhado aqui toda semana para que a gente, o mais rápido possível, possa resolver essa situação e sair do emergencial. Secretário, a gente sabe que na atualidade muitas pessoas têm carro, têm moto, facilidade para terem um veículo de transporte. Qual é o IPK, o índice de passageiro por quilômetro aqui em Gaspar na atualidade? Gil, o índice de passageiro por quilômetro, ou seja, a remuneração que o prestador recebe, ou passageiro que entra no ônibus por quilômetro, é de cerca de 1, ou seja, é bastante baixo. Em razão disso, a gente tem dificuldades, né, pelo baixo movimento e baixa utilização do usuário no transporte coletivo, a gente tem dificuldade em baixar essas tarifas. Secretário, com esse índice baixo de passageiro por quilômetro, mesmo assim as pessoas ficam reclamando muitas vezes da demora dos ônibus, o baixo número de ônibus que circulam pela cidade. É possível corrigir esse problema mesmo com essa tarifa? Gil, na verdade não. Quanto mais linhas que nós colocarmos, né, e estendermos as linhas e aumentarmos o horário, a tendência é de que o IPK diminua, né, para menos de um passageiro por quilômetro, e assim a tarifa aumente e passe dos R$ 5,00. Em razão disso, no último contrato a gente fez alguns ajustes de linhas de ônibus para que a gente pudesse manter a tarifa ainda abaixo dos R$ 5,00. Secretário, esse reajuste já entra em vigor a partir da próxima segunda-feira? Exatamente. O reajuste inicia na manhã de segunda-feira com R$ 4,50 para a tarifa carregada no cartão e R$ 4,80 a tarifa embarcada. Nós conversamos com o secretário de Administração e Fazenda, Felipe Juliano Braz, nos falando sobre a renovação do contrato emergencial do transporte coletivo de Gaspar para mais 180 dias. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.